Começa agora na 95,3 FM, Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. Muito bom dia, meio-dia em ponto, eu sou Daniel Monteiro. No próximo dia 8 de novembro será escolhida a nova diretoria do Centro de Educação e Ciências Humanas da UFSCar, o SESC. A votação online começa às 17 horas do dia 7 de novembro e termina às 17 horas do dia 8 de novembro. Já a votação presencial começa às 9 da manhã do dia 8 e termina às 9 da noite do mesmo dia. A Rádio UFSCar está fazendo uma série de entrevistas com os candidatos das duas chapas concorrentes. E hoje recebemos os integrantes da Chapa 1, Somos Humanas, que tem o professor Arthur Altran, do Departamento de Artes e Comunicação, concorrendo ao cargo de diretor, e o professor Thales de Andrade, do Departamento de Ciências Sociais, como vice-diretor. Ao meu lado, conduzindo essa entrevista, está a jornalista Simone Bezerra. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, professores. Obrigado por estar aqui conosco. Como está previsto, né, no nosso sorteio, no nosso esquema da entrevista aqui, agora cada um de vocês tem 2 minutos para fazer uma apresentação. Começamos com o professor Arthur Altran, candidato a diretor. Bem, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Arthur Altran. Agradeço primeiramente à Rádio UFSCar, né, por esse espaço aberto. Isso reafirma, né, a importância da rádio no debate de ideias na nossa universidade, participando agora, né, da eleição à direção do SESC. Eu me formei em cinema na ECA-USP e fiz meu doutorado na Unicamp. A minha formação escolar é essa, basicamente. Já atuo na UFSCar desde 2002, no Departamento de Artes e Comunicação. Sou professor no curso de Imagem e Som, sou professor no programa de pós-graduação em Imagem e Som e também no programa de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade. E já tenho alguma experiência, essa altura, no campo administrativo aqui da nossa universidade. Eu fui coordenador da graduação do Imagem e Som, fui o primeiro coordenador da pós-graduação do Imagem e Som e fui vice-diretor durante um período de 1 ano e meio, quando o diretor do SESC foi o professor Valdemir Miotello. Atualmente sou vice-diretor do SESC, na gestão da professora Wanda Aparecida Machado Hoffmann, que está terminando a gestão dela, a nossa gestão, na realidade. Essa experiência administrativa, evidentemente, acho que me qualifica em parte a me colocar, não é, à disposição da nossa comunidade como candidato pela Chapa 1 Somos Humanas. Destacaria, além disso, dentro do meu trabalho, né, como docente, como pesquisador, a minha área de trabalho, que é a história do cinema. Eu tenho 3 livros publicados sobre esse assunto: Alex Vianney, crítico-historiador, Imagens do Negro na Cultura Brasileira e também Pensamento Industrial Cinematográfico Brasileiro. São todos livros dedicados, como eu disse, à história do cinema brasileiro, que é o meu campo de estudo. Acho que basicamente com a apresentação é isso. Bem, agora então nós vamos ouvir a apresentação do professor Thales de Andrade, do Departamento de Ciências Sociais, candidato a vice-diretor do SESC. Olá, pessoal. Eu sou Thales de Andrade. Então, como foi apresentado, eu sou professor do Departamento de Ciências Sociais aqui da UFSCar desde 2005. Né? Atualmente, eu sou professor associado 2. Eu dou aula no curso de Ciências Sociais, na graduação em Ciências Sociais, e faço parte de 2 programas de pós-graduação aqui da UFSCar, o Programa de Ciência Política e o Programa de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Outro aspecto importante da minha atividade acadêmica, desde 2009, eu sou bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq, né, que é importante aí na minha trajetória, que me obriga, né, a estar produzindo, orientando, etc. Eu pesquiso e oriento trabalhos nas áreas de política ambiental e de estudos sociais da ciência. Eu quero falar um pouquinho com vocês da minha trajetória administrativa aqui na UFSCar. Nesses 11 anos, eu já tive a oportunidade de ocupar muitos cargos aqui na universidade. Eu comecei como membro do Conselho Departamental do meu departamento, né, as Ciências Sociais. Fui também membro do Conselho de Curso do curso de Pedagogia. Também trabalhei como membro do Comitê Interno de Iniciação Científica, uma boa experiência. E depois eu dei um passo acima, fui vice-coordenador, depois coordenador do Programa de Ciência Política, né? Fui também membro do Conselho Universitário da Universidade. Eu acho que essa experiência de administração na universidade é muito importante. Hoje em dia, né, a estrutura burocrática da universidade é muito grande, muito complexa, e o gestor, ele tem que acumular uma boa experiência para conseguir dar conta dessa administração. É importante dizer que a direção de centro, né, UFSCar, ela tem que acumular uma série de encargos diferentes, né? Então é necessário ter conhecimento sobre os diferentes colegiados, os diferentes fluxos administrativos, e eu estou me colocando agora, né, à disposição para ocupar esse cargo de vice-direção do nosso centro, e contando apoio com o apoio de vocês. Obrigado. Muito bem, então vamos à primeira pergunta, que havia sido combinada previamente. No atual cenário político nacional, com todas as dificuldades sinalizadas para as universidades, todo o cenário que se desenha, como ter uma gestão de qualidade, principalmente se tratando de um centro? Bem, pessoal, eu vou começar a discutir essa questão falando exatamente desse cenário político nacional. O cenário, o momento político e econômico do Brasil hoje é muito ruim, é péssimo. O nosso presidencialismo de coalizão está expondo claramente aí as suas imperfeições, e nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo no nosso país. A nosso ver, as forças de direita estão unidas e muito bem equipadas juridicamente para impor aí uma ordem conservadora que rasga a Constituição de 88, elimina os direitos adquiridos nos últimos anos, prejudica a nossa autossuficiência energética e está nos afastando aí do bloco dos BRICS. Nós, da Chapa 1, Somos Humanas, somos contrários a esse governo ilegítimo, somos contrários a essa PEC 241, somos contrários à abertura do pré-sal da forma que está ocorrendo e a esse combate seletivo da corrupção. Nós acreditamos que a universidade precisa se unir contra esses retrocessos, essas arbitrariedades, e as humanidades desempenham um papel essencial nesse embate de forças, e aí a gente pode garantir que a nossa chapa está dentro desse bloco de resistência. Em termos, digamos assim, mais focados na própria universidade, a nossa chapa tem um compromisso de lutar, não é, contra qualquer corte de orçamento. Então, o primeiro ponto é esse. Mas, dado que o quadro que está se desenhando, infelizmente, é de que esses cortes ocorrerão, então, nesse caso, não é, no caso dos cortes se realizarem, apesar da luta que tem que ser feita contra isso, eu repito, obviamente vai haver uma discussão no âmbito da UFSCar sobre prioridades orçamentárias. Né? Afinal, nós temos uma série de atividades aqui no âmbito da universidade, e diante de um orçamento enxuto, um orçamento diminuído, infelizmente, há que se ter prioridades. O compromisso da nossa chapa é que a prioridade, e nós vamos defender isso junto à reitoria, seja para a permanência estudantil. Ou seja, que o orçamento, os gastos orçamentários não sejam cortados no que tange à permanência estudantil. O RU, né, o restaurante universitário, moradia, bolsas de manutenção dos estudantes. Tudo isso deve ser mantido, não deve ser cortado em hipótese alguma do nosso ponto de vista. Outro ponto a ser priorizado, aí em relação mais à infraestrutura, ou seja, prédios e equipamentos, de novo, em caso de corte de verbas, é que a infraestrutura também seja priorizada, aquela infraestrutura relativa à graduação. Com toda a situação negativa que nós está colocada diante de nós agora, a pós-graduação e a pesquisa podem ocorrer mal ou bem, mais mal do que bem, mas enfim, ao CNPq e à FAPESP. A graduação, infelizmente, não tem outros recursos para onde correr. Ela depende muito da graduação do orçamento da própria universidade. Então nós temos o compromisso também de defender que os gastos orçamentários da universidade sejam em torno da graduação. Pois bem, então, diante desse cenário todo, sabendo dessas prioridades, sabendo do que está por vir e que há de se fazer ajustes, né, como o senhor bem colocou aí nas questões, quais as principais propostas da chapa, então, para enfrentar todos esses desafios na gestão 2016-2020? No SESC, evidentemente, há questões de diferentes âmbitos, né, que merecem toda a nossa atenção. Uma das questões centrais, ao nosso ver, é estimular o debate sobre as ações afirmativas no âmbito da pós-graduação, né, incluindo a questão das cotas. Esse debate só se iniciou aqui na UFSCar, ele tem que ser amplificado. Não é? E nós nos comprometemos a estimular esse debate no âmbito dos programas de pós-graduação ligados ao SESC. Nesse sentido, é importante, evidentemente, trocar experiências já em andamento dentro da própria UFSCar, não é? No sentido das políticas afirmativas na pós-graduação, e também de outras universidades que já tenham adotado as políticas afirmativas na pós-graduação. Nós temos que estimular esse debate, essa troca de ideias. Nossa gestão buscará também caminhos para a continuidade da experiência de internacionalização dos discentes de graduação, discentes de pós-graduação, docentes, bem como dos técnico-administrativos. A gente sabe que com essa contenção de verbas fica mais difícil a questão da internacionalização, mas mesmo assim há programas como a UGM, com a qual a UFSCar já mantém, não é, um convênio, mas que nós devemos buscar avançar um espaço maior para o SESC nesse convênio e estimular outros convênios que possam ser firmados e que possam fazer com que os nossos alunos circulem, principalmente em relação aos países da América Latina, devido à nossa extrema proximidade cultural e política com esses países. Outra prioridade nossa é investir pesadamente em iniciação científica, porque nós acreditamos que a iniciação científica é também uma estratégia, né, para garantir a permanência dos alunos de graduação na universidade. Além disso, né, queremos estimular um diálogo maior com a biblioteca comunitária da universidade para que as nossas demandas, né, tanto dos nossos alunos, dos nossos docentes, sejam melhor atendidos, aquisição de base de dados, etc., e outras formas de atendimento para a pesquisa e para a docência. E também investir mais ainda na ampliação da nossa participação em projetos de extensão, né? Especialmente na realização de eventos culturais, o envolvimento com a comunidade de São Carlos, que é fundamental também em termos de atividade de extensão, e também estimular projetos, programas e atividades na área de economia solidária que tem sido implementados dentro da UFSCar, em vários núcleos de extensão. Eu acho que a abertura, a possibilidade desses núcleos de extensão estarem atuando dentro com a comunidade, com programas de economia solidária, nós consideramos fundamental dar andamento a essas atividades. São também atividades que garantem permanência, garantem atividade com a comunidade de São Carlos e que devem ser priorizadas também. Muito bem, então vamos agora aos 3 minutos de considerações finais dos dois representantes da chapa, o professor Arthur Altran e o professor Thales de Andrade. Bem, a nossa chapa parte da premissa básica, né, da defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade. A chapa 1 Somos Humanas entende que as humanidades estão em risco na universidade contemporânea. As humanidades são o campo do conhecimento no qual a crítica faz parte do próprio cerne desse campo. É por meio das humanidades que a gente pode construir uma análise e uma avaliação crítica do capitalismo globalizado, de maneira a compreender melhor a grave situação social em que nos encontramos em nível mundial. Evidentemente, não interessa àqueles que defendem o status quo o desenvolvimento de pesquisas que demonstram a gravidade dessa situação e suas motivações. Ademais, a crise econômica e política que o Brasil atravessa atualmente, produzida por um governo ilegítimo, coloca em risco, não é, toda a atividade acadêmica e, principalmente, as humanidades. Nesse sentido, nós entendemos que se deve politizar a discussão sobre a inserção das humanidades na universidade. E o nosso trabalho, meu e do Thales, será defender os interesses do SESC dentro e fora da universidade. Nós convidamos a todos a ir ao debate na quinta-feira e também convidamos à votação. Um forte abraço a todos e um bom voto para vocês no dia 8. Outro ponto importante é a nossa chapa Somos Humanas quer lutar também pela aprimoração, né, das formas de relacionamento entre as diferentes categorias no interior do nosso centro e fortalecer aquilo que a gente chama da horizontalização das relações. Horizontalização entre alunos e docentes, TAs e alunos, TAs e docentes, não permitindo, né, excessos e abusos de autoridade de quem quer que seja dentro do SESC. E um aspecto importante, a gente precisa estar atento a essas relações do interior de cada categoria, ou seja, os docentes entre eles, os TAs entre eles, os alunos entre eles, assim por diante. Nosso compromisso é procurar garantir que todos, seja um TA novo, recente na universidade, um professor novo ou um aluno, né, todos têm que usufruir de boas condições de trabalho no cotidiano da universidade. Isso a gente considera fundamental. Olha, muito obrigado pela atenção de vocês. É importante, é fundamental que vocês acompanhem essas eleições, vocês, né, todos que fazem parte dessa comunidade do SESC. Por favor, dê uma olhada aí no nosso site, na nossa página do Facebook. Lá tem todas as nossas propostas colocadas com muito mais detalhes. E qualquer dúvida, mande a sua mensagem para a gente. Abraços a todo mundo aí, muito obrigado pela atenção. E agora, conforme pré-combinado, né, lembrando que as entrevistas, ordem de sorteio e os temas que seriam abordados foram todos combinados, discutidos anteriormente, previamente, com representantes das duas chapas. E conforme previamente combinado, a chapa agora indica uma música. Vai passar, Chico Buarque. Vai passar Chico Buarque, é isso. Conversamos então com os candidatos, os integrantes da Chapa 1 Somos Humanas, professor Arthur Altran, do Departamento de Artes e Comunicação da UFSCar, concorrendo ao cargo de diretor, o professor Thales de Andrade, do Departamento de Ciências Sociais, como vice-diretor. Fiquem agora com a música Vai Passar e as entrevistas estarão logo mais disponíveis no site da Rádio UFSCar em www.radio.ufscar.br. Uma boa tarde a todos. Boa tarde.